galera, estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais viajado da podosfera. Estamos de volta! Estamos de volta! Voltamos. Estamos de volta num formato diferente! Um formato inusitado e totalmente improvisado. Exatamente, por quê? Vamos explicar pra você. Porque vocês leram lá no feed, será que vai dar certo? Será? A gente também não sabe. Vai dar certo? A gente também não sabe, isso daqui é um teste. Então, baseado no que vocês falarem, a gente vai manter, melhorar aqui, melhorar ali. Por quê? Porque estamos gravando esses Locomocasts ao vivo são 100% ao vivo. 100%. Então não tem como cortar dali, emendar daqui, não tem mais essa desculpa. E vocês vão ver exatamente como é a nossa dinâmica enquanto gravamos um Locomocast. Ver eles não vão, eles vão ouvir. É, eles vão ouvir. Ah, sentido! Mas eles vão entender como é a dinâmica verdadeira desse grupo quando não tá tudo editado, né? Sim, isso que é bacana. Sim. E coisas novas sempre trazem um medo, né? Por exemplo, nesse momento estamos fazendo um teste em que só eu e o Suede estamos escutando a música de fundo. Tem muito eco no meu ouvido de quando fala, mas ouvir falar com a música é muito mais emocionante. É bacana, né? Parece que estamos numa rádio de verdade, né, cara? Mas, enfim. Hoje, peraí, eu não lembro nem como começa o LocomoCast, faz tempo que a gente não grava. A gente se apresenta primeiro? Não, antes de tudo, vamos pedir um favor para vocês, que é avaliar a gente no iTunes, dando 5 estrelinhas, visto que principalmente agora estamos trazendo algo novo para vocês. Exato, 5 tubos de ensaio. 5 auroras. Então, trazendo algo novo, vamos... a colaborar com os amiguinhos aqui, dando 5 estrelinhas no iTunes. Se você ainda não assina o feed, assine o feed, porque é muito mais fácil pra você ter a gente nos seus ouvidinhos. É isso aí, ele perdeu o time, muito bem. Também vamos pedir, aliás, vamos falar que nos Locomocasts ao vivo não tem leitura de e-mail. Né? Só, novamente, né, como no Drops não tinha leitura de e-mail, só nos Locomocasts editadões terão leitura de e-mail. A princípio, não vamos ter aquelas firulas, aqueles efeitos e tudo mais no Locomocast ao vivo, porque a gente ainda está se adaptando a esse novo formato, né? Então tem que medir a boca, tem que medir o que vai falar, toma cuidado com o amiguinho. É, não pode falar dos amiguinhos agora. Exatamente. E, vamos lá. Tá vendo? É ao vivo. É ao vivo. É ao vivo. É ao vivo acontece essas coisas. E vamos lembrar você que se você quiser mandar um desses e-mails pra gente ler no próximo Locomocast, no Locomocast editado bonitinho, você pode mandar no contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Outcast. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Léo. contato@locomotiva26.com.br. Repita, João. contato@locomotiva26.com.br. E é isso aí, eu sou Rafael Tanicho e coisas novas. Aliás, eu vou usar a frase que eu usei no primeiro Locomocast. Great fucking times are coming. Again. Again, and again, and again, and again, and again. Olá, seres providos de carbono e amoníaco, tudo bem com vocês? Quem vos fala é Suede e... eu não pensei em frase pra começar agora no improviso, ao vivo, desculpem. É. Não tem nem como, não tá nem tempo eu pra pensar nem em frase. Eu nem lembrava que tinha frase. E aí, galera, eu sou o Outcast e só pra fortalecer, rei A. E aí, galera, eu sou o Léo e sua edição é um cuzão que até assim você rouba a frase dos outros. E hoje nós temos... E hoje nós estamos com um convidado que... De onde veio esse convidado, cara? Ele veio lá do Canto Nerd. Ele veio do Canto Nerd. Do Canto Nerd. Sabe aquele negócio, tipo... De onde você tirou esse cara? Achou na rua? É tipo isso, a gente achou na rua. Achamos ele no Canto Nerd e ele escuta o Locomocast. Eu entrei no Canto Nerd e ele falou, pô, é legal ver essa voz, cara. Isso é um alarme de carro. Isso é um alarme de carro. É o alarme do seu carro. Será? É... Se for no meu carro, corre lá, Outcast. Enfim. Não dá pra ouvir no microfone. Não. Olha que magia, não Olha dá pra ouvir só. No microfone. Então... Mas enfim, de onde você veio, quem você é e... No que você acredita, o que você sonha... Não, mentira. O que você faz da vida e... Pô... É igual o seu, só que não é. Qual é a sensação de estar aqui hoje? Ah, bem, eu sou o João. Venho aqui de Matão mesmo, da cidade de lugar nenhum. Conheço muito tempo o Douglas, como vocês chamam de Outcast, né? E você viu por quê, né? Eu te mostrei. É. E eu acompanho vocês há muito tempo já. E adoro o Locomotiva 26. O tanto que eu tô tentando brincar com vocês sendo colunista. E sobre mim, digamos que eu tenho bastante. Minha ideologia é muito semelhante ao Suede, tirando a parte dele de ser crente. Coitado. Não, como assim, cara? Como não, assim? Para de sonhar, Suede. Tirando o pau do cu, né? É, eu tenho muita pena de você. Você tá nervoso, João? Você não para de se mexer assim? Ah, tá tudo bem. É coisa minha mesmo, eu fico assim mesmo. É verdade, cara. Então vamos lá. Não temos música subindo agora, mas em algum momento teremos. Então vamos direto pro tema. Suede. Yeah. Esses dias o Suede tá. Tipo, esse é bem descontraído, acaba sendo tipo um drops mesmo. Sim. Mas é o Locomocast ao vivo. É o Locomocast. Esses dias o Suede virou pra mim. Por que eu sou pau no cu? E aí, você quer dissertar sobre o seu pau no cu? Cara, eu não entendo realmente o porquê eu sou pau no cu, como eles dizem. Porque. Eu faço tudo certinho, cara. A única coisa que eu vacilo às vezes é no atraso do podcast. Pra entregar. Ah, falar em podcast, Suede? Oi. No começo desse ano. Sim. Você fez uma promessa. Sim, e eu tenho uma resolução de outra coisa, mas continua. Ok. Não fala essa resolução de outra coisa. Eu descobri o porquê que eu tô perdendo os podcasts. Lembra que eu falei que era pornografia sobre... infantil. Baixa em site legal, vídeo. Lembra que eu falei sobre as atualizações do PC? Ah. Tem a ver. Porque eu fui descobrir nessa última que eu perdi alguns arquivos de áudio MP3, só que mais antigos. Bede Dias Gebeto. Quê? Bede Dias Gebeto. Não. Ok. Aí eu revoltei. Eu voltei. Eu voltei. Eu voltei de novo, eu me revoltei. Eu voltei na atualização anterior e eles voltaram a funcionar. Então o problema eram as atualizações que estavam mexendo nos arquivos do Audition. Entendi. Isso não vai acontecer mais. Problema encontrado, problema resolvido. Então, mas isso, pelo menos? Isso não vai acontecer mais daqui é pra algo frente. Muito, né, utópico. Não, perante esse problema. Ah, porque terão outros. Outros problemas, aí eu já não consigo me garantir. Cachorro comeu o arquivo, né? Caralho, mano. Mas o que aconteceu? No começo do ano, o Suede prometeu. Não, então, porque, tipo, é de sabedoria do povo, que, pelo menos do povo que escuta, que eu faria a bariátrica. Então, por causa disso, esse ano a gente teve que adiantar muita coisa. Tanto que o especial de Natal a gente vai gravar, tipo, sei lá. Daqui uns dois meses, provavelmente, sabe? Então, o que acontece? Também terei que ficar parado de edições, porque o médico fala, fica deitado, filha da puta, só anda pra não ter trombose. Aí, tipo, ok, né? Vamos adiantar as paradas. Daí o Suede falou, não, quando soltar o primeiro Locomocast vai ter 3 editados. Ele me passou um. Tá certo. Não tem 3 editados. Oh. E aí, né, aí a gente começa, pau no cu e tal. Peraí, mas... ele pergunta, não, é porque eu sou pau no cu. Mas peraí, o erro é que some arquivos. Só que... some arquivos, some dignidade, sabe? Não, some arquivos, mas beleza. Sumiu arquivos que você colocou no PC. Então sumiu o podcast também. Não é isso, cara. Some o arquivo com mais de uma hora editado. Então, não some a matéria bruta. Some a edição. Some o arquivo lapidado. Caralho, exato. Como que... que filtro é esse do seu Windows, velho? Não faço olha, ideia, vou deletar cara, mas... o que ele já fez. É bem por aí, tá ligado? Vou deletar pra você o seu ter ideia, não, pra você ter ideia, na última atualização ele não tava baixando o brilho de tela. Ele era um brilho travado. No máximo. Era um brilho eterno. Era um brilho eterno de um PC sem arquivos. Nossa. De um PC sem lembranças de podcasts editados. Tipo isso. Você já ouviu falar ou seja, em Linux? Mesma coisa sempre, né? Sem lembranças de podcasts exato. Editados, mas tudo bem. E aí, vocês fizeram promessas de ano novo? Não vacilar, só que eu não consegui. Já vacilei ele, pra caralho. Caralho, mano. O que a gente faz com esse menino? Cara. Não sei. Não pode ter censura, então não vou falar. Então, né? Melhor não. Deixa pro Locomocast editado, né? Isso. Cara, eu pensei em fazer promessas, tá ligado? Tipo, eu pensei até em gravar um vídeo falando do porquê fazer promessas. Aí, e tal. Né? Então, eu ó, tô lendo sua linha de raciocínio. Eu vou colocar o meu parecer sobre sua linha de raciocínio. Cara, então eu pensei em fazer promessas das quais eu pudesse cumprir. Não fiz nenhuma promessa. Cumpri. É, pronto. Justo. Não, tá ligado? Tipo, começou o ano com o pé direito. É, porra, Léo, você é não, foda. Você tá ligado por quê? Mas eu comecei o ano pensando em promessas, comecei falar, não, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e acabou que deu uma reviravolta, eu estou sem emprego de novo. Mas, acho que a única promessa que eu fiz mesmo era, tipo, estudar e aprender coisas novas de edição, etc. Matar um cara do trem. Não, mas coisas novas de edição você tá aprendendo, você tá fazendo sim, curso. Sim, aprendendo. Pô. Então, os cursos em si, eles estão... A promessa dos cursos é uma promessa que eu tô cumprindo. Só falta a promessa de aplicar. É, aplicar é o que tá o difícil. Mas eu tô aplicando. Agora você tem tempo livre pra caramba. Mas eu tô aplicando e você gostou dos vídeos, então isso. Sim. Tá certo. Dessa vez passou. Eu não tô vacilando contra o Suede, meus arquivos não somem. É. Mais obedos, né? Pra quem prometeu, né? 2 vídeos por semana. É, faz sentido. Dudu tá tão não, prometido assim, tinha não. Tinha falado 1 vídeo por semana e acabou que... No começo eram três. Ele perguntou, e aí, Léo, você dá conta de editar 3? Dou conta. Acabou que não aí, fiz... tipo, ele... aí, do nada, eu vejo ele correr atrás de 500 mil coisas pro canal dele, tá ligado? Aí eu perguntei, Léo... Fazendo as coisas do seu canal, trabalhando e tudo mais, você dá conta? Dou conta. Não é melhor diminuir para uns 2? Não, é melhor diminuir para uns 2. Não, beleza, então fica 2. Mas assim, pelo menos ele teve a noção e diminuiu. O Suede não diminui. É, eu não abracei. Não, se o Suede diminuir mais, ele vai editar um podcast por mês. Fudeu. E daí o que a gente vai fazer no resto do mês? Coçar o saco? Isso a gente já faz todo dia, mas tudo bem. É, isso é verdade. É. Hoje o Suede está sendo escorraçado. Que legal, não, gostei desse tema de hoje. É. João! Nada muito diferente dos outros dias. Promessas de ano novo. Bem, no ano novo eu prometi algo que até agora tá indo bem, que eu prometi parar de fumar, não fumo mais, parei. Olha, boa promessa. Mas eu acho que promessas de ano novo não funcionam. Por um motivo bem simples, negócio da nossa cabeça. Pensa assim, quantas promessas você já fez e quantas promessas você já cumpriu? É um auto-sabotamento. É. Só que o seu cérebro, ele tem um negócio que ele quer fazer as coisas enquanto pra ele as coisas não foram cumpridas. A partir do momento que você promete pra você que você vai fazer, seu cérebro ainda não acha que não vai cumprir. Só que, por exemplo, você fala, esse ano eu vou emagrecer. A partir do momento que você fala, esse ano eu vou emagrecer, na sua cabeça, seu cérebro já entende que a tarefa de emagrecer já foi cumprida. Uhum. O seu objetivo já foi alcançado. Então é muito mais fácil não prometer uma coisa, vou emagrecer esse ano, não fala pra ninguém, guarda pra você. Porque se você fala, seu cérebro pensa que já foi feita a ação e esquece isso. É, isso é uma parada que eu li na internet. Olha, isso explica muito. Gostei do Suede. Fala, não, eu vou editar 3 podcasts. Pô, já tá editado. Caralho, mano. Pô, sumiu o arquivo, não vou ter que editar mais. Ei, olha, livrou da edição. Aliás, hoje é domingo. Pede de cachimbo. Não. Cachimbo é de ouro. De barro. De ouro. Bate no jarro. O jarro é de ouro. Bate no touro. Você cagou minha infância, velho. Vocês aprenderam a parlenda errada, cara. João, tem uma frase a mais. Hoje é domingo, pede cachimbo de barro, bate jarro, jarro de ouro, bate touro, toda branca, bate ouro. Ele é o menininho do Suede. Achamos um clone do Suede. Não sei se isso é bom, sabe? Mas tudo bem. Menino estudado, rapaz. Mas, o que o Suede falou sobre o PC dele excluir os arquivos, ele faz sentido até, por causa que o seu computador, quando você começa muito a mexer em um arquivo, ele cria aquela, fendas entre ele no arquivo mesmo, e é muito mais fácil esse tipo de arquivo ser corrompido que um arquivo que é liso. Sim. Então você acha que ele tem que ir fazendo, e por exemplo, Suede, você fazer o arquivo inteiro, ou os pedaços que você fez, e assim como no especial de Natal, você exporta a linha inteira com os vazios e tudo mais, pra ficar aqueles momentos em branco. E depois, na hora que você for voltar a editar, você pega todos aqueles arquivos e põe de novo. Isso resolveria seus problemas. Quer ver que uma coisa que eu acho que pode resolver? Sim, não. Os seus arquivos ficam no HD do notebook ou HD externo? Note. Põe no HD externo. Onde está ele? Aí você também complica, né? Onde está a sua plata? Eu tô querendo facilitar a vida dele, tá ligado? E o cara... Porra, eu tô te dando uma solução. Eu entendo. Não, mas pelo que eu entendi agora do computador ali, do que o BO que tava acontecendo, dá pra dá pra superar isso de mãos Será? Dadas. Espero que sim. Cara, então, a minha única promessa foi a bariátrica. E daí, como não tem como fugir, né? É médico e família agora cobra também. Então não, né, não tem como fugir disso daí, né? Fala do seu médico é legal. Meu médico é legal, cara. Verdade, ele falou, véio. Deita ali na maca. A primeira coisa que ele vira pra mim e fala, fica tranquilo que hoje não é exame de próstata. Você não tem 40 anos ainda. Aí eu fiquei, né, então, tá bom, né? Porra, imagina quando eu tiver apagado na cirurgia. Que da hora. O que, que você quer que eu fale do meu médico? Não, era isso mesmo. Era do exame de toque? Ah, isso era Nossa. Legal. Ah, não, não, é, é. Eu acho que o Suede tá querendo ser tocado pelo seu médico. É. Não, não, mas aí, atualizando o diário da bariátrica, um dos maiores receios meus, já exposto em outros podcasts, é que eu teria que usar aquela merda daquela sonda. Porque, né, você tem que deixar um bagulho vazando ali e tal, e pra dormir você ia ter que dormir de barriga pra cima. O médico virou pra mim e falou, faz 3 anos que eu não uso essa porra. Que claro legal. Que ele não falou essa porra, ele falou a sonda. Mas pra mim, sonda e essa porra é a mesma coisa. Mesma bosta. Ah, exatamente. E aí, pô, eu falei, cara, você não sabe como se me tranquilizou. Porque era o meu único receio. Aliás, eu tenho 2 receios da cirurgia, um já falei pro Sueli. Fala pra galera qual que é o segundo. Qual era o outro? A da sonda, de dormir, de barriga pra cima. Então, vai vendo. Faz algum tempo. Ei, ao vivo. Faz algum tempo que eu vi uma matéria em que a mulher foi dopada, mas a anestesia não funcionou. Ah, tá. Então, tipo, ela tava naquele estado em que o corpo não obedecia a ela, ela não conseguia nem abrir os olhos nem nada. Mas ela sentia. Porém, ela sentia absolutamente tudo que estava acontecendo com ela. Nossa, isso é depois ela cometeu suicídio? Sim, se eu não me engano, sim. É, criou uns traumas do caralho nela e depois ela veio a cometer suicídio. Caralho. Falando em suicídio... Que assunto bonito. É um Nossa. Assunto bonito, mas assim, como as pessoas são umas bostas, né, cara? Sociedade de merda que a gente vive. É. Por que eu estou falando isso? Em Curitiba, Paraná, chegou um moleque, né, e ele ia sim. pular de uma ponte. Nossa, ah. E a polícia já tinha, né, dado um jeito, ele não ia mais pular e tal... Só que as pessoas que estavam embaixo da ponte começaram a gritar pra ele pular. Puta que pariu. Ele pulou. É, cara. Isso Caraca, é uma bosta, velho. Mano. Uma bosta. E aí? Que sociedade é essa, Pablo Vitoriana? Nossa. Não, tem nada a ver, Pablo Vitoriana. Mas que sociedade é essa que a gente vive, cara? Que pesado. Sim. Porra, tipo, naquele momento, o suicídio do moleque era o pão e circo daquelas pessoas. Sim. Tipo, eles estavam vendo algo que, sei lá, parecia um filme, que sei lá o quê, e o instinto animal de cada um, porque não passam disso, né, animais, fez com que elas quisessem ver o moleque no chão, tá ligado? Cara, que bosta, velho. Mas sabe o que é mais ridículo? Que você pensa assim, tipo, na hora que o moleque queria pular, a galera começou a pula, pula, pula, só que a hora que o moleque pulou e deu a merda toda, todo mundo fica espantado. Ah! É, exatamente. Sim. Porra, não pediu pra pular? Né, então? E o pior é que uma pessoa dessas não leva nem um pouco de culpa pra casa, tá ligado? Não, não leva não. É, bota a culpa no que tava do lado. Exatamente. Não, ou na polícia. É, não, a polícia não fez o trabalho ele. Direito. Não, ou o moleque, não. Ele queria pular mesmo. A culpa é do moleque que quis se matar. Exato. É, a culpa é de qualquer um, menos de quem gritou pula. Exatamente. É um negócio da nossa sociedade de hoje, né? Que dá pra perceber muito. Quando você passar 15 minutos no Facebook, você percebe isso. O objetivo das pessoas, dos jovens, parece que hoje é arrancar risos. Parece que não tem nada além disso. Parece que você passa 2, 3, 4 horas no Facebook pra arrancar o riso de alguém, você faz uma piada pra arrancar o riso. Só que isso começa a crescer de um ponto que provavelmente esses caras gritaram pula, pula, pula, estavam entre amigos e falou, ah, vou zoar lá com o cara, vamos gritar pra ele pular, pra todo mundo rir. Só que essas pessoas não percebem o quanto isso machuca. A cabeça do cara naquele momento, imagina. Então, velho. Isso gera pessoas vazias que não percebem qual que é o real valor da vida, não é? Tipo, rir é legal, você ter amigos é legal. Mas rir toda hora é palhaço, sabe? É que eu acho plástico. Também já se tornou algo padrão você abrir, por exemplo, o Facebook e ver coisas assim. Ou você receber, de meme. Ou você receber vídeos, sei lá, de terroristas cortando a cabeça dos outros e tal, saca? já se tornou algo clichê, já se tornou algo padrão, tá ligado? E é escroto isso, mano. É, o Facebook já mudou o algoritmo dele pra onde as pessoas praticamente vivem numa bolha. Você só vai enxergar, você só vai ver na sua timeline aquilo que você compartilha. Então, coisas semelhantes àquilo. Uhum. Você não tem, não recebe mais coisas, tipo, digamos assim, novas. Você só recebe aquelas coisas que você compartilha. Por exemplo, se você tem três grupos, X, Y, Z, você é mais ativo, digamos assim, no grupo X, você só vai receber atualizações desse grupo X. Você não vai ver coisas do grupo Y nem do grupo Z. E vai virar numa bolha. Você vai vivendo numa bolha onde você vai achar que aquilo que você vê é o certo. Isso alimenta uma sociedade de bosta. Sim. Porque, tipo, cara... Ah, velho, é difícil falar um negócio sobre isso, sabe? Principalmente, porra, a gente fez um podcast sobre depressão, eu acho que um dos Locomocasts mais elogiados. Uhum. Porque expondo o nosso lado, tá ligado? A bosta que é a nossa cabeça, que a gente tem que conviver com isso todo dia. Imagina, tipo, o cara que tá... Provavelmente ele já tentou outras maneiras de suicídio, tá ligado? Ele já deve, sei lá, ter se cortado, tomado remédio, sei lá, qualquer merda, assim. E pular da ponte era meio que o último recurso dele, sabe? Sim. Imagina a cabeça desse cara, sabe? E daí pessoas, simplesmente por diversão, vão lá e ficam gritando pro cara pular e, meu, entra em parafuso foda e... Sim, sim. Sim. É uma parada muito chata, saca? Tipo... É bem clichê o que eu vou falar, mas é muito o que acontece se você assistir os episódios de Black Mirror. Você Sim. vive numa bolha. Sim. Você começa a viver numa bolha e você acha que o que você faz é certo. E isso é bem perceptível em pessoas que... E não, claro, que não querendo entrar em méritos políticos e tal. Mas quando você... Tipo, por exemplo, vamos citar aí você a favor do candidato X à presidência 2018. Sim. E só que você começa, tipo, muito entrar em páginas desse tipo, grupos que apoiam esse candidato X. Você é tanto bombardeado com esse tipo de afirmação sobre isso que você perde o seu quesito de avaliar suas próprias ideias. Porque todo mundo ao meu redor tá falando que isso é certo. Isso Sim. é certo. Antes, eu, quando eu me tornei um pouco menos religioso e tal, eu sempre tive minhas dúvidas. Então, o que eu fiz? Pra realmente saber o que era, eu fazia parte do grupo de jovens. Eu ia nas igrejas de vez em quando, nos missas de vez em quando, para que eu pudesse realmente saber, tendo o meu ponto de vista menos religioso e o ponto de vista bastante religioso, uhum. qual era realmente que eu queria. Só que as pessoas, elas se colocam numa bolha onde tudo é afirmação da própria ideia delas. Verdade absoluta. Sim. E cada um, e tipo assim, uma pessoa, você, eu tenho um amigo, ele tem a mente muito parecida com a sua. Ele te afirma suas ideias, você afirma as ideias dele. Vocês criam algo tão concreto que por mais, por exemplo, terraplanista nossa, acredita nossa. Nessas coisas porque as pessoas afirmam pra eles que é, e eles assumem que é. Não, e Sim, o pior exato. Nessa parte é que, tipo, se alguém chega com uma ideia diferente, o cara acha que você tá errado. Sim, por causa eles não aceitam uma segunda opinião. Por causa que sempre as pessoas são, todo mundo que eu conheço 50 pessoas, as 50 pessoas falam que tá certo, esse cara vem aqui com um negocinho ali falando que tá errado. Eu nem conheço o cara ali. Então, o cara fala, mentira. Então, por isso que é muito difícil você... Por causa dessa bolha de sociedade, é muito difícil mudar a opinião das pessoas. Sim. Entrar numa discussão de Facebook é praticamente você só ficar com notificação na hora inteira, por causa que ninguém vai mudar a sua opinião de maneira nenhuma. Exatamente. Mesmo que a pessoa pode falar quanta merda for, ela não vai mudar a opinião dela. Não importa quanta merda for. E você também provavelmente não vai mudar a sua, porque apesar de você tentar fugir, você provavelmente também está numa bolha de reafirmação. Exato. Você pode tentar, não, mas eu tento, não falo, mas não, você tá. Nem que a sua bolha for contradizer o argumento da pessoa, independente de qual for o argumento. Sim, claro. Sim, entra naquela frase, se tá na internet é verdade e eu aceito não, essa verdade. Não, o pior é que tem gente que vai e questiona única e exclusivamente pra ter, pra criar o alvoroço, né, Sim. cara? Sempre tem. Então, o Suede é um desses, cara. Sim. Eu porque eu não faço isso não, faz e tempo. E aí entra naquilo também do cara falar, tipo, não, porque a minha verdade é absoluta, eu não aceito o que você tá falando. O que eu quero é isso e o que eu vou ter é isso. É o que volta no que eu tava falando no começo, Sim. que as pessoas elas buscam pra tirar sorrisos, pra tirar amizades, e elas acabam se afirmando tanto que a sua verdade se torna absoluta, a ponto que nada, ela é intocável. A satisfação pra pessoa é isso, tá ligado? A minha satisfação é que a minha verdade é absoluta. O que você tá falando pra mim não interessa. É mais ou menos isso. Não importa um cara falar que o planeta Terra é plano, sendo que todos os outros planetas do sistema solar são redondos, mas pra ele é plano. Não, é, porque eu olhei na praia, eu fui pra praia, eu vi na praia lá, é reto, então... Eu coloquei uma régua... É, na linha, assim, do, da praia, e ela ficou reta. Horizonte. Na linha do horizonte é reto, não, cara. A porra do barco afastando ele, tipo, praticamente descendo, digamos assim, não, não quer dizer nada. Ele afundou. Exato. É. Ele caiu numa cachoeira. É, isso aí, é, tem uma piada que o meu amigo contou uma vez, que eu achei muito engraçado. Que é a melhor prova de que a Terra é realmente plana. Olha no sapato de todos vocês. Ai, ele é reto. Cara. Se ele fosse, fosse curvado, a Terra seria redonda. Mas como ele é reto, justo. A Terra é plana. Justo. É. Agora estou satisfeito com a explicação. Agora a Terra é plana. Sabe um negócio bizarro? A pessoa nunca para pra pensar que uma cidade na circunferência da Terra não faz diferença absolutamente nenhuma, tá ligado? Não. Sim. Às vezes um estado não faz diferença nenhuma na curvatura da Terra. Não, tipo, e outra, sem contar que aquelas fotos que o pessoal tira, por exemplo, em Dubai, que tem os prédios mais altos, que fica nitidamente que a Terra é redonda, não, isso daí é a fisheye da GoPro. É. É verdade. A percepção espacial que a gente tem aqui no solo não dá pra perceber nada, seja cidade, seja estado. Exatamente. Não dá pra perceber nada. E não dá pra perceber... Aí é que tá... É um questionamento, né, que você põe na cabeça. Cara, tipo, se for ver, a gente tá de lado na talvez, Terra. Talvez. E pro terraplanista, ele fica, não, mas se tivesse de lado, ia cair. Não existe gravidade. Não existe, cara, não existe. Gravidade não existe. Não, gravidade existe, mas é só pra baixo, não é pro lado. É, né? Ponto gravitacional. Não, mas os terraplanistas falam, gravidade não existe. O que joga as coisas no chão é a densidade delas. Ah, o peso, né? É o peso e da densidade. Como existe o peso e a densidade perante... vácuo. Nossa, é por causa que porque... não existe peso no espaço. Porque a gente andando na rua, a gente vê muitas coisas leves flutuando por aí, sim, né? Não, você quer... É, o pena de bomba. Não, seria engraçado, porque, tipo, se o cara falasse assim, não, a Terra é plana, beleza, mas por que que alguns bairros têm a rua pra cima, pra baixo, tem elevações, saca? Tipo, mano... Eu tenho a melhor explicação pra essa questão. Se eu fosse um terraplanista, quando alguém me questionasse por que que tem essa sombra, eu diria a seguinte história. No início do universo, quando Deus criou tudo... Pera que eu já tô rindo. A Terra era plana. Uhum. Só que Deus, ele criou o Sol e a Terra, depois ele criou... Só que não tinha criado a atmosfera ainda. Então a Terra era bombardeada por meteoros. Nossa. Aí batia os meteoros e fazia os barrancos, assim, os buracos. Aí ficou tudo falho. Aí depois Deus criou a atmosfera... Tudo ficou certinho. É, por isso tem o subidão, os negócios, por causa dos meteoros que caem antes. Que nem na Lua. É, igual na Lua. Lógico. Puta que tipo, só a Terra é plana, o resto é tudo redondo. Isso. É que, cara, Deus escolheu a Terra. A população é escrota em vários sentidos, muito, né, cara? Caralho. Um dos sentidos é o carnaval. Tá chegando, carnaval. Estamos dentro dele, né? Estamos dentro do carnaval. Olha, estamos comendo o cu do carnaval. Querido ouvinte. Nossa. Que desnecessário! Esse primeiro Locomocast ao vivo está sendo gravado num domingo antes da semana que vamos soltar. Então julguem pela data. É verdade. Porém, os próximos provavelmente serão gravados um dia antes, talvez, da data de lançamento ou algo assim. Carnaval. A festa da carne. Cara, a festa em que você encontra, sei lá, 530 pessoas... Por metro quadrado, uma mijando e cagando na outra, sim, passando doenças sexualmente transmissíveis e achando do caralho isso. Também conhecido como apocalipse zumbi. É. Eu vou atacar as feministas agora. Ataca. É falar da catraca livre? Não. Eu vou falar do seguinte. Carnaval é a maior festa, assim, pra engravidar, digamos assim. Sim, é, né? Novembro, puta, tá estourando de criança nascendo. Eu. E, vamos lá. Ah, cara, eu tava fazendo uma reflexão no carro quando estávamos vindo, sim, de Araraquara pra cá. E aí o que acontece? A feminista vai lá, não, porque tem que legalizar o aborto e sei lá o quê. Porque as pílulas anticoncepcionais fazem muito mal pro organismo da mulher. O aborto não. Acha, cara? O aborto não destrói o organismo da mulher. Até, porra. Porque não existe nenhum aborto sem ser invasivo. É, sim. Então, na minha visão, destrói um pouco mais o organismo da mulher do que uma pílula. Mas vamos lá, vamos continuar. Porra, o governo dá camisinha, o governo dá um monte de coisa, né? Beleza. E mesmo assim, direitos do corpo, blá blá blá, porra, toma a pílula do dia seguinte. Mas a pílula do dia seguinte destrói o organismo da mulher, porra, o aborto não. O governo ainda não dá vergonha na cara. Exatamente, cara. Engraçado que feminista falar que anticoncepcional faz mal pro corpo. Só que se você olhar o surgimento do anticoncepcional, ele foi por causa de um movimento feminista. Sim. Ele foi criado por uma mulher, que ele, junto com um pesquisador. Puta, cara, eu devo ter visto o mesmo vídeo que você viu. É. Caralho, mano. É muito foda isso, velho. Mas continua. Você falou um negócio de aborto aí que eu acho que tem algo a agregar sobre isso. Que não é sobre legalizar o aborto, não é sobre nada, é tipo, é invasão. A questão sobre legalização do aborto não é tipo, vai fazer mal. É, as pessoas vão abortar. Em ponto final. Isso é triste. Eu não gosto de aborto, não é algo que pra mim é legal. Eu nunca falaria pra uma pessoa que eu acabo engravidando pra abortar. Só que é, infelizmente, um problema que vai acontecer. As pessoas vão abortar e não importa se você falar, elas vão abortar. Sim. Sobre legalização do aborto, apesar de ser algum método muito invasivo e tal, é bom legalizar, não por questão das pessoas, pra influenciar o aborto. Não influenciar o aborto. Pessoas abortam, quem não quer abortar, por causa que o aborto, do jeito que é, ele mata pessoas, por causa, sim, das clínicas clandestinas e tal. Então você fala, não legalizar o aborto, legalizar o aborto por causa da invasão e tal. Não é sobre É um método de proteção, sim, a mais. É, tipo assim, por causa que assim, mas vai matar uma vida de uma pessoa. Mas se você não matar, vai matar a vida de. Se você vai não fizer, duas. Vai matar a vida de duas pessoas, a da mulher e do feto. Infelizmente vai acontecer, as pessoas vão abortar de qualquer jeito. Então, exato, pelo menos que preserve uma vida. Nesse ponto, sim. Sim. Mas eu vejo. Porra, existem N métodos contraceptivos. Uhum. Esporadicamente acontece um acidente, digamos assim, ou camisinha estourar, ou de repente uma fatalidade como um estupro e tal. E eu não vejo problema nenhum uma pessoa querer abortar, principalmente quando for estupro. Sim. Agora, será que a gente deve voltar a ensinar mais sobre os métodos contraceptivos? Uma vez. Voltar a ensinar, eu acho, tentar ensinar, né? Na verdade, eu acho, querendo ou não, não é voltar a ensinar ou ensinar mais, é tirar a deseducação quanto a isso. Sim. A cultura de rebolar até o chão e blá blá blá. É, como o João disse, e eu vi num vídeo também, de um cara falando sobre, o anticoncepcional foi uma conquista das feministas da época, porque, é aquela brincadeira que antes não tinha televisão, sabe? Uhum. Por isso que as famílias, sim, tinham muitos filhos, mas na verdade antes não tinha anticoncepcional. E daí. E, cara, foi uma briga que as feministas tiveram pra ter uma parada que tivesse esse controle de natalidade e tal. Só que. Mano, hoje, você colocar que isso é algo que faz mal pra mulher... Tudo bem que existem anticoncepcionais que realmente fazem mal pra mulher, e minha noiva já tomou alguns desses. Só que, cara, existem outros métodos, sabe? Não só o aborto, aliás, não só o anticoncepcional, sabe? Não, mas tanto que no próprio anticoncepcional, pra você... A mulher tem que fazer um acompanhamento com o ginecologista, sim, pra saber qual não vai fazer mal pra ela. Não é simplesmente ir na farmácia. Não é simplesmente ir na farmácia. Aliás, endocrinologista, que é quem vai, sim, medir os níveis de blá blá blá do, sim, seu sangue e tudo mais, pra saber o que tem melhor compatibilidade, tá ligado? E além então, da compatibilidade, isso vai fazer bem pro organismo, pra ordem dos hormônios e tudo, exatamente, mais. É, então, aí que tá. Eu tenho amigas, por exemplo, que não podem viver sem anticoncepcional porque tem cisto no ovário. E aí, então, em relação ao cisto no ovário, existem algumas vertentes de discussão. Sim. Tem uma vertente que diz que diminui. Sim. E tem uma vertente que diz que aumenta. Então, aí que tá. Na verdade, até um toque pra essas suas amigas, e eu não vou sacanear suas amigas, porque a Jéssica tem o ovário policisto. Cara, alimentação principalmente. Sim. Cara, é tudo. Qualidade de vida, assim, é qualidade em questão de, vida, de atividades físicas, sabe? A Jéssica passou a seguir isso, mesmo tomando anticoncepcional, diminuiu pra caralho. Sim, exatamente. Não, depende também do seu estilo de vida. Sedentarismo e várias outras coisas. Por exatamente. Exemplo, em contrapartida, eu tenho problemas de pedra no rim. Já fiz cirurgia, vocês lembram? Você não pode tomar anticoncepcional pra pedra no rim. E tem coisas que eu, por exemplo, não posso comer, no exagero. Por exemplo, tomate, por exemplo. Mas come, porque é filha da puta, come! Sim, eu não posso tomar muito refrigerante, por exemplo. Eu tomo refrigerante pra caralho. Então, cara, você tem que saber também o seu estilo de vida. É que pedra no rim... É vários vertentes que dá isso. Um dia você vai ter, essa que é a questão. Por exemplo, Eu não tive até hoje. E eu levo a vida mais desregrada das galáxias. E eu nunca tive, tô com 28 anos. Beleza. Mas no caso do ovário policisto, é uma parada doença. Que você não adquire exatamente. Com o tempo. Você não adquire por algo que você nasce com isso. Não que você nasce, mas é uma parada genética, tá ligado? Sim, sim. Então, não é questão de você tomar ou não tomar alguma coisa. É que, tipo, você estando com um organismo funcionando perfeitamente, vai estar controlada essa situação. Sim, essa que é a questão. Porém, voltando aos métodos anticontraceptivos, caralho, existem eles. Sim, então, aí que tá. O problema, uma das coisas que vocês falaram é... você falou mesmo, vamos reeducar a população e tal. Só que aí chega na escola, vamos supor, não, porque meu filho não pode ter aula sexual e aprender sobre isso, porque isso não é coisa da escola ensinar. Uhum. Caralho, velho! O pai vai ensinar? É! A mãe vai ensinar? Geralmente o pai e a mãe falam, não, você não vai fazer porra nenhuma. Aí quem vai ensinar é a música que fala que tem que distribuir e não esperar o carnaval chegar, né? É isso que eu tô falando, tá ligado? É foda, porque... Não, você dá métodos de como fazer isso... Só que a sociedade não, a família brasileira não aceita isso. Cara, esse negócio de família brasileira, eu acho que é um dos maiores problemas que você pode perceber na alienação das pessoas. O Brasil é o maior problema. É, por causa que você defender família brasileira... As pessoas elas não entendem que você ser contra homossexuais, você contra ensino de sexo nas escolas, não é ser contra a família. Pelo contrário, você é a favor da família. Exato! Sim, você tá ensinando ela a diversificar, a pensar melhor, a entender as coisas. E na moral, eu posso falar um negócio? Fala, Léo. Eu acho que certas coisas não devem ser ensinadas na escola mesmo, cara. Sim. Por quê? Porque, porra, na escola a criança tá pra aprender coisas que vão preparar ela pro futuro, porra. Sim. Uhum. Esse negócio de cartilha gay e tudo mais, eu não sou contra homossexuais, mas, tipo, meu, involuntariamente a pessoa vai ver na rua e eu não sou a favor nem de mostrar sexo hétero, porque até onde eu vi, essa cartilha seria implementada no ensino fundamental. Sim. Eu acho que, tipo, no ensino fundamental... A criança deveria estar preocupada em brincar com o seu comandos em ação. Exatamente. Ou com a porra da sua Barbie. Sim. E não importa se o menino quer brincar com a Barbie ou a menina quer brincar com comandos em ação. Só que você ensinar uma parada para uma criança é você estimular essa criança aí atrás. Exato. Independente se for sexo hétero ou gay. Exato. Claro isso. Pra, tipo, vamos usar aquela frase sempre. Locomotiva 26 considera justa absolutamente toda forma de amor. Sim. Todos. Só que, tipo... Cara, não precisa, velho. Na minha época, eu fui ter, sei lá, educação sexual na sétima, oitava série. Já tava indo pra uma fase, mas... Sabe? Então você não precisa implementar isso quando a criança é criança. Exato. Então. Porque na época que eu era criança, eu queria só ver desenhos e coisas. Você queria assim. Ser o Ash. Exatamente. Eu era o Ash. E a menina acreditou que você era o Ash Cat. Vou contar uma revelação pra vocês. Algo que explodia a cabeça. Primeiro A cartilha do sexo de gay, assim, nunca existiu de verdade. Ela foi um projeto iniciado faz muito tempo. Por um partido de extrema esquerda que nunca chegou a ir pra votação, só que pra difamar a todo partido de direita, criou todo um alvoroço em volta disso. Tinha foto da cartilha gay, negócio. Sim, assim. Saíram fotos. Não existe, nunca existiu realmente um projeto pra aprovação de uma cartilha gay. Nunca existiu uma cartilha gay de verdade, assim. Nunca tentaram implantar isso numa escola. Só que foi tanto o alvoroço em volta disso, e eles perceberam que funcionava. As pessoas viam isso na TV dela e falavam, tá aí, eu não quero isso pros meus filhos, não quero isso pra minha criança. E se tornou uma forma de alienação tão grande, mas tão grande pras pessoas. Só que ao mesmo tempo, isso mostra uma parada, que é o que eu tava falando aqui. Eu não quero que o meu filho aprenda nem sexo hétero, nem sexo gay na escola. Porque eu acho que existem coisas, como ele gostar de meninos ou de meninas, que ele descobre sozinho. Sim, exato. Realmente. Descobrindo Legião Urbana. Legião Urbana. Boa. E aí quando você coloca essa polêmica da cartilha gay, você enaltece um lado, digamos assim, que é o lado do preconceito das pessoas, mas ninguém parou assume. Pra pensar... Não, ninguém parou pra pensar... Que, tipo, já se ensinava sexualidade há uns anos atrás. Eu não sei se hoje ensina. Ensina também. Acho que na oitava, sétima, oitava série eles têm aula sobre... Sobre o seu organismo. É que, tipo assim, teoricamente, o ensino fundamental é um resumo do que é tudo o ensino médio. Sim. Então, no ensino médio, no segundo colegial, você realmente vai abordar toda essa parte sobre hormônio, desenvolvimento de corpo. E na sétima série, você teoricamente aborda essa parte também. Que você não aprende teoricamente só sobre sexo, você aprende sobre desenvolvimento de hormônio do corpo, como que o ser humano evolui na sua parte de maturidade sexual e tal. Então, e tem que ensinar o sexo para as pessoas entenderem, além do próprio entendimento sobre sexo na vida, entenderem a matéria. Sim. Para entender sobre o seu corpo, né? Sim. Você entender sobre as mudanças que você passa. Sim, mas assim, eu não coloco como um tabu ensinar a criança. Eu coloco mais como aquela questão da criança ter que descobrir certas coisas. Sim. A questão é quando ensinar pra criança isso, sabe? Porque a criança descobre. Tipo, é sério, quando você chega na sétima, oitava série, você sabe o que é sexo. Sim, não, você sabe. É. Ainda mais hoje que a internet tem tudo, tá ligado? Eu sei muito, o cara na quinta, sexta série sabe o que é sexo. Exato. Criança de 5 anos de idade, só sabe. Só que você não pode influenciar pra eles antes, porque senão eles vão ter vontade de fazer sexo e podem acabar tendo muitos problemas. Sim. E aí eu vou colocar um outro lado. Caralho, bota onde tá falando. Aí eu vou colocar uma outra parada. Meu, quando eu tava no jardim de infância, eu lembro nitidamente de eu brincando de casinha com as meninas. Era legal. Então, tipo, eu virei gay por isso? Não sei, talvez. Não, mentira. Não, porra. Não é... Ai, cara, sei lá. Não, eu vivi a minha infância inteira com minhas primas. Eu tenho 3 primas e 1 primo. Mas você é gay. Não precisava revelar, né? Desculpa. Agora já. Mas, Não, falando sério, quando eu morei sempre em Araraquara, e aqui em Araraquara eu tinha 3 primas e 1 primo. E o meu primo, ele era muito mais velho que eu, tá ligado? Então, tipo, as coisas que... As brincadeiras que ele gostava não eram brincadeiras da minha idade. Os amigos dele também não eram amigos da minha idade. Tipo, mostra o seu que eu morri. Eu tava pensando em uma coisa assim. Estourou vários, mas... Segue o jogo, tá ao vivo, tem que continuar. Não, mas assim, e as minhas primas eram da minha idade, entendeu? Tipo, a diferença de idade das minhas primas, uma é da minha idade e a outra é 1 ano mais velha que eu. Então, quando eu sempre dormi na casa da minha tia, no fim de semana eu ia pra casa da minha tia, e as brincadeiras eram sempre assim, entendeu? Tipo, era brincar de casinha com as minhas primas. Sim. Nunca isso influenciou alguma coisa, muito pelo contrário. Talvez as brincadeiras que você chame de menino ou de menina seja talvez até uma construção social. Sim, exatamente. Sim. Você aprende a viver. Porque, por exemplo, assim, você pega antigamente, qual que era a função do homem e qual que era a função da mulher? A função da mulher era não, isso nem antigamente. Se você pegar desde o início da própria civilização humana. As mulheres cuidavam das crianças. Ar, exato. Homem. Isso, então pode perceber que até homens são mais fortes, que mulheres, eles, infelizmente, é um fato, eles são fisicamente superiores. Uhum. Não é por causa de desigualdade. Mas então, aí isso foi construído biologicamente, tanto tempo que as mulheres são caseiras e os moleques, os homens, eles são... Iam pra rua brincar. Brincadeiras mais agitadas, de brincadeira de soco, essas coisas assim que criança idiota faz. Só que, até que ponto isso é da pessoa? A gente faz até hoje. Isso é uma construção da sociedade. Tipo assim, imagina uma criança que é um garoto, que ele vai brincar, sei lá, ele vai num shopping. Ele tá com o pai dele. Ele foi lá, olhou tudo. O brinquedo que ele gostou foi uma boneca. Por quê? Não sei, talvez ele tenha um irmãozinho e ele gosta de brincar com o irmão, porque ele pensa que tá brincando com o irmãozinho. Só que o pai dele, o que ele vai pensar? Não é ninguém. Não, e aí exato, que tá, é a aí que tá. Coisa. Se você pegar action figure ou bonequinhos de herói, são bonecas. Sim. São bonecas, tá ligado? E ainda não, você não pode brincar com a Barbie porque a Barbie é de menino, quem é de menina? Exato. Mas a porra do Homem-Aranha que tá ali é um boneco também. Só que aí você reprime a criança de algo que ela quer. Exato. Você pode até acabar criando o que você não gosta. Exatamente. Sabe? Exatamente. Você é uma pessoa. É sério, a pior coisa que um pai pode fazer pra uma criança é reprimir os seus desejos. Não tô falando sobre mimar uma criança, jamais. Sim, exatamente. Isso é de longe totalmente errado. Só que se uma criança quer brincar com um tipo de brinquedo e não com outro, você pode mandar ela brincar com o outro. Se ele quer a Suzy ao invés do Hot Wheels, deixa pegar a chance. Exato. Você nem se existe Suzy ainda. Vai crescer sempre querendo brincar com a Barbie. Aí ele vai crescer e vai gostar da Barbie. Ele vai provavelmente acabar tendo essas tendências, outras coisas. Ele pode se tornar gay simplesmente por ter sido reprimido a vida inteira. Exato. Por esse tipo de coisa. Nunca teve a experiência de alguma coisa assim, tá ligado? A parte que você falou de mimar, na maioria das vezes que a criança vira mimada, é porque o pai tenta suprimir a ausência com alguma coisa que dá. Sim. Tipo, o pai passa o dia inteiro trabalhando, chega em casa, ele quer descansar, digamos assim. Só que o filho quer brincar com o pai, não, ó, te dou isso aqui pra você brincar e me deixa sossegado. O mais claro ainda, por exemplo, o moleque viu lá a Barbie na loja de brinquedos, queria, o pai não deu, aí todo dia chegar, não, filhão, toma esse Hot Wheels, toma esse... Entendeu? E vai enchendo o moleque de presente, onde ele fica mimado, quer tudo que vê e mesmo assim não supriu o desejo dele de brincar com aquilo. É. Exato. Uma coisa é ensinar a criança ao que é certo e errado, que ele tem que aprender em casa, onde o pai... Não, isso daqui ele tem que aprender lá na escola, a professora da escola que tem que ensinar. Sim. Fala. Oi. Oi. Fala, não, eu tô viajando um pouco com a música. Não, não, tá certo tudo que vocês disseram. Eu só ia acrescentar que, no caso, ensino comportamental vem de casa. Sim, na escola. Não, na escola você aprende a parte... Metódica. Porque metódica, assim, isso, exatamente. O que eu mais tenho raiva... Opa, bati no microfone. Desculpa. Vai sair. É, o que eu mais tenho raiva... As pessoas veem a realidade dos participantes aqui. Tá vendo? É daqueles você pais. Você entendeu, cara? Porque eu quis ser babaca, cara. Você viu um negócio assim que eu te marquei no Facebook de corrigir as pessoas? Não sei se eu vi. Falando que você é mais sem educação do que a pessoa que tá vendo? Falou. Ô, cortar um amiguinho é legal pra caralho. Eu quis ser babaca. Eu quis ser babaca. Quando julga a escrotice dos outros, cara. Tá, agora eu quis ser babaca falar. Agora. Mas eu tava quietinho. Você é escroto. O Outcast queria falar. Você queria falar, Outcast? Agora eu posso falar? Pode. Que me dá raiva. É daquelas mães que falam, não, mas ele tem que aprender na escola. Escola que é lugar de aprender. E não dá educação nenhuma pro Exato. Moleque em casa. Aí chega na escola, o moleque faz o que quer, xinga professor, vira a escola de cabeça pra baixo. E a mãe fala, nossa, onde que eu errei? Porque ele é assim. Hoje? Exato. Hoje não, hoje a culpa vai pro professor. Então. Também. Porque, pior ainda. Porque pros pais, quem tem que ensinar e educar é o professor. É, só cara. Que o professor só ensina, quem tem que educar é os pais. Exato. Isso aí. Sim. Isso é uma coisa que eu quero ser professor de história, de escola pública, dando aula pra colegial. É o meu sonho, caralho, particularmente. Caralho. Cara, é um clone do Suede. Eu tenho muito medo disso. Eu tenho muito orgulho desse rapaz. Eu sei que... Se eu for fazer isso, eu vou enfrentar diversos problemas. E um dos maiores problemas que eu vou enfrentar provavelmente são crianças mimadas. Sim, você que lidar com isso. Mas apesar de tudo isso, eu ainda quero. Mas você vai ver que tem uma mágica por trás da coisa. Mas você não pode desmimar uma criança mimada. Nossa. Mas você pode dar uma lição de vida, não. Você pode levar um taco. Pode. É como diz o Rock. Levar um taco. Né? É como aquele discurso do Rock lá. A vida não é um lugar bonito, ela não é um arco-íris. Exatamente. Ela é um lugar sujo e ela vai te bater. Vai. Não é quanto você aguenta, quanto você aguenta. Então, você podia dar aula com um taco e uma camiseta escrito vida. E daí na primeira aula você põe o discurso do Rock. É. Nossa! Você fala, prazer. Vida, agora eu vou ensinar vocês. De preferência, o taco, aquele taco do Cauê Moura, diálogo. É, sim. O diálogo, o taco do diálogo. Não, pega o taco do Stranger Things com os prêmios. Nossa, não, copiou do The Walking Dead. Mas é mais fodão. Mas é mais fodão. Porque isso. Arame farpado pode dobrar ali. Agora, prego, meu amigo. Prego é legal. Mano. Rapaz. Walking Dead é chato. É mesmo. Depois é sério, assista só até o 13º episódio da terceira temporada. O meu ódio, por exemplo, eu li os dois primeiros volumes do Crônicas de Gelo e Fogo. Ah, eu li todos. Aí meu irmão vira pra mim e fala, você deve conhecer meu irmão. O Rafa Pedro, sim. Então, meu irmão vira pra mim e fala, não, mas a partir do terceiro que fica bom. Porra, eu tenho que ler três livros gigantes. Uma bíblia fica bom no terceiro, cara. Mas é verdade. Tipo assim, o primeiro livro de Grão é muito bom. O segundo, ele é muito desenvolvimento de tudo que aconteceu no primeiro. É que o primeiro então, é apresentando o universo pra você, né? Aí o segundo é o desenrolar de tudo. E o terceiro, quando toda ação acontece, é realmente o melhor, tanto que é o maior. Então, eu sou muito chato. Até faz sentido, mas... Eu sou muito chato com série, coisas assim. Porque, tipo, se não me pegou no primeiro episódio... Não, mas é verdade. Eu não vou assistir o segundo, o terceiro, eu não vou... Ah, não, mas no décimo... Falaram pra mim assistir o Under the Dome. Da terceira temporada. Qual? Under the Dome. Ah, sim. Primeiro, que se eu não me engano, já foi cortado, né, da produção. Não vai mais... Sim, foi cancelado. Então, aí falaram, não, mas lá pelo oitavo episódio fica legal. Porra, eu vou ter que assistir 8 episódios pra começar. O pior é que eu passei por isso em... Agents of S.H.I.E.L.D. Os 10 primeiros episódios são um porre. Nossa, isso é ruim. Depois fica legal, mas os 10 primeiros episódios são um porre. Então, eu insisto, eu acabo insistindo. Eu sou totalmente contra esse negócio. Por causa que, assim, eu, pra mim, na minha opinião, meu tempo é muito valioso. Sim. Então, eu não... Eles ficaram falando assim... Tipo, quando eu assistia muito anime, eu assistia muito anime, sabe? Era viciadaço. É nice. Naruto? Nossa, bem mais do que você pode pensar, rapaz. Não, cara, Naruto não. Então, olha, discordaram. E todo site de anime que eu falo assim, sempre precisa estar o terceiro episódio. Cara, se eu não gostei do anime, eu não vou esperar até o terceiro episódio. Cara, faz sentido. Eu tenho mais coisas pra fazer da minha vida. Não, exatamente. Se alguém falar pra você, você assistiu um episódio de uma série, ela não te pegou, e a pessoa fala, não, espera até o terceiro episódio, que foi legal. Não assiste. Porque a própria pessoa que assistiu o terceiro episódio pegou ela. Você não pegou, você nunca vai ter a mesma experiência dela. Exatamente. Enfim, vamos finalizar porque a música está acabando. João, muito obrigado pela sua presença. Valeu, João. João. É isso aí, gente. Espero que tenham gostado. E até o próximo. Tchau. Beijo.